esta bandeira acontece porque Oliveira do Hospital foi avaliado em 11 diferentes indicadores que nos qualificam como autarquia mais familiarmente responsável. O facto, por exemplo, de termos tarifários sociais no domínio das águas, tarifários para famílias numerosas, os transportes escolares gratuitos até ao 12º ano, o facto de termos programas de incentivo à natalidade, as bolsas de estudos para famílias de baixos recursos, as bolsas também para o mérito escolar, enfim, um vasto número de medidas de apoio social às famílias, de apoio e que ajudam à conciliação da vida familiar e, portanto, submetemo-nos ao escrutínio, à avaliação do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, que tem o alto patrocínio da Associação Nacional de Municípios. Por isso é que há cerca de 3 semanas atrás fomos à Associação Nacional de Municípios a receber este galardão. Como disse, pode orgulhar toda a comunidade oliveirense e responsabiliza o município de Oliveira do Hospital. Conseguimos implementar estas medidas que têm peso orçamental. Isto acontece porque o município de Oliveira do Hospital tem finanças sustentáveis, tem capacidade financeira que permite implementar estas medidas.